Então. 136, 1786 para cópia. Ana 331, autorizado Congonhas, 360, decolada 10, saída da L, da Bridge. Bridge intercepta a López do Luna Meio para sair conforme rota prevista em Notan. Aciona 5574 no transponder, 119.8 controle. Eita, 360 para São Paulo, Congonhas, demorando 1-0, Leda Bridge. Da Eulenda Bridge, Lampejulu 16, 5574, responder, 119, 8, controle não precisa. Protegimento correto, chama para o posto. Alvorada, pro posto de estacionamento 3265. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi 3265. Chama na táxi 3265. Segue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera 3265. Pátio, Índia e Alfa, vai reportar pronto no ponto de espera 3265. Salvador é o Arquijet Whisky Juliette Charlie. Whisky Juliette Charlie, prossiga. Juliette Charlie para reboque, do pátio 3 para pátio 1, posição 5. Está autorizado, reporta para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal. Autorizado a alinhar e decolar pista 10. O vento é de 1 a 40 graus com 5 nós, 3265. Ali decola, tá? Controle ao Whisky Juliette Charlie para ingresso do pátio principal. Está autorizado o Whisky Juliette Charlie. E Charlie Smith. Decolou os 29-119-843. Tá 3265, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível 380, o Idael está presente. Idael. Controle Whisky Juliette Charlie, reporte finalizado. Bom dia, obrigado. Bom dia, Whisky Juliette Charlie. Salvador, bom dia, Guano 271. Gente, transformação Delta, autorização para Recife. Guano 271, está autorizado para Recife, nível 390. Decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5090 no transponder, 119.8 controle. 5390, só para Recife, decolarão 0, sai da PUCA, transição Aracaju, curva à esquerda. 0, 119.8 controle, bom dia. Cotejamento correto, chama quando pronto para o puxo. No pronto para o táxi, com 3 horas e 50 minutos de autonomia, alterno Galeão, com POD de 159. Segue via Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, no 331. Via Índia Alfa, chamará nessa ponto de espera. 265, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325, então 3265, bom dia. 251, 3325, bom dia. Salvador, é o gol 1155. No 55 para o Galeão, está autorizado nível 360, decola da 10, saída da EL, lê da Bidev. Em Bidev, intercepta a dona Vendera 857, prossegue via Porto Seguro, após do Luna 6, Gruf, após do Luna 4, Toquim. Aciona 5013 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Coordenamento correto, chama para o puxa. Bora 331, pronto lá, o ponto certo. Ano 331, trouxe da linha área de colapso está 10. O vento é de 1 a 30 graus com meia dúzia nós. Ali decola no 331. Salvador, volume 2, 7, 0 para frente. Autorizado, pushback, acionamento de ataque, 0271. Autorizado, acionamento de ataque. Na 331 decolou, os 38, 119, 8, controle. 119, 8, 331, boa. Delta 360, informação Delta, bom dia, autorização São Paulo, com é? 331, contato radar, subiu, mantém nível 360, voe da Delta. Israel, Leda, Bridge. Em Bridge intercepta Pesulu no meio e prossegue conforme a rota prevista no TAM. Aciona 5023 no transponder, 119.8 controle. Autoridade 360 São Paulo, decolada 10, saída da El, Leda, Pozeira, Bridge, intercepta Pesulu no meio, após contato no TAM. 5023, transponder, 119.8 controle, 360. Cotejamento correto, chama quando o plato para o push, 360. Chama meu. E a Sol Salvador, que é o azul Alfa do Índia. Logo 1331, solicita a tua 215 por 30 milhas de informações. No pátio principal. Está autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa do Índia. Reportará para ingresso no pátio principal, Alfa do Índia. Salvador, o bom 2, para o táxi, 8, a bordo, qualquer, Salvador, 032, 0,1. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 118.6, altímetro 1013. Assim, via Pátio, Índia e Alfa, 118.6, no ponto de espera 1013, no